quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu jamais faltou, na hora certa o bom Deus dará. Deus é maior, maior é Deus, quem tá com ele nunca está só. O que seria do mundo sem ele? Deus é maior, maior é Deus, quem tá com ele nunca está só. O que seria do mundo sem ele? Chega de chorar, já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo acabou. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar, clarear. Você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo acabou. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar, clareou. É o governo do Brasil pelo país inteiro, do lado do povo brasileiro. Com internet de qualidade, conectando estudantes e professores a um mundo de possibilidades. Para pesquisar, estudar, se formar. Aula ficou bem legal. Estou fazendo um curso de inteligência artificial. E você, tá ligado? O Brasil tá do seu lado. Acesse gov.br/mec e saiba mais. Programa Escolas Conectadas, Ministério da Educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Sim. De volume, vamos nos confraternizar. Feliz ano novo! Que saudade do pagode do acadêmico da abolição, do pagode do piolho, do pagode do varandão, do arranco de gente dentro. Vamos lá! Quem tiver de bobeira não vai se segurar, porque o samba vai até segunda-feira. E quando eu começo a tocar, não tem hora pra acabar, eu vou cantando a noite inteira. Quando vejo a mulata samba se requebrando sem parar seu corpo ao som de um pandeiro, é que a roda começa a formar o nosso samba e o rapaz qualquer um morrer de amor. Quem tiver de bobeira não vai se segurar, porque o samba vai até segunda-feira. E quando eu começo a tocar, não tem hora pra acabar, eu vou cantando a noite inteira. Quando vejo a mulata samba se requebrando sem parar seu corpo ao som de um pandeiro, é que a roda começa a formar e o nosso samba ecoa, faz qualquer um morrer de amor. O samba brasileiro ilumina o terreiro, faz o povo inteiro poder cantar ao som da nossa batucada e toda a rapaziada segura o pagode até clarear, clarear. quero um morrer de amor. O samba brasileiro, que ilumina o terreiro, mas o povo inteiro poder cantar. Ao som da nossa batucada, toda rapaziada, segura o pagode até clarear, clarear. O samba brasileiro, que ilumina o terreiro, mas o povo inteiro poder cantar. Ao som da nossa batucada, e toda rapaziada, segura o pagode até clarear, clarear. O samba brasileiro, que ilumina o terreiro, mas o povo inteiro poder cantar. Ao som da nossa batucada, de toda rapaziada, segura o pagode até clareia, clareia. O samba brasileiro que ilumina o terreiro, mas o povo inteiro poder cantar. Ao som da nossa batucada, de toda rapaziada, segura o pagode até clareia, clareia. O samba brasileiro que ilumina o terreiro, mas o povo inteiro poder cantar. Na nossa batucada e toda rapaziada, segura o pagode até clarear, clarear. Alô, revelação. Alô, abolição. Alô, pilares e gente dentro. Alô, tia Jessi. Alô, tia Doc. Alô, Madureira. Alô, Salgueiro. Alô, pagode que manda aí. Rapaziada do Lucidez, também gosta do samba de roça. Você anda falando que eu vivo implorando pra voltar ao nosso lar. Alto lá, guarde a língua na boca, sua verdade é tão pouca, como pode ter razão? Se foi você quem me pediu perdão, se foi você quem me pediu perdão, eu soube que você anda. Eu nunca devia ter saído. Eu volto pra dia, o meu mundo proibido, de onde eu nunca devia ter saído. Mas eu também tenho o meu, venha comigo, venha. Um, dois, três e... Olha, eu sou Tietê, tô harmoniando em boa companhia. Pelourinho de Nazaré, a capelinha eu vou descendo. Deslizando, deslizando, ouço o engano. Deslizando, deslizando, eu tô descendo. Deslizando, deslizando, ouço o engano. Deslizando, deslizando, ou abre a porta, José, sai da janela, Maria. Tá liberdade na Ribeira e a Beira. Olha, eu sou Tiete do Harmonia, ando em boa companhia, Pelourinho de Nazaré, a capelinha vou descendo. José, sai da janela Maria, a liberdade na ribeirinha, bem sou alegria, vou descendo, é deslizando, deslizando, deslizando, eu tô descendo, deslizando, deslizando, vou swingando, deslizando, deslizando. Sou um homem de uma palavra só, da Boa Vista ao São Caetano, mas eu não tô cansado, é que só tô começando, eu vou até o Vaticano e a galera vem, deslizando, com jazz americano, eu tô descendo, deslizando, deslizando, tô swingando, deslizando, deslizando, improvisando, deslizando, deslizando, ai, tô te querendo, deslizando, deslizando, tô swingando, deslizando, deslizando, eu vou descendo, deslizando, deslizando, eu vou descendo, deslizando, deslizando, tô te querendo, deslizando, deslizando, eu vou descendo, deslizando, deslizando, tô te querendo, deslizando, deslizando. cafezinho. Olhou todo o copinho desse que eu vou te jogar. Olhou o teu rostinho. Olhou a barriguinha. Olhou o seu petzinho. Olhou todo o copinho desse que eu vou te jogar. Balança pra lá, balança pra cá. Sacudiu o peito meu, é remessa para. Balança pra lá, balança pra cá. Sacudiu o peito meu, é remessa para. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Onda, onda, olha a onda. Se liga agora nessa nova onda. Somos piratas do rei da vacação. Bora pegar. Entenda a ordem do meu capitão. Capitão, já cadê dançando a galera? Nessa aventura que é pura emoção. Olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Vai se olhar, vai se banhar, vai se curtir, vai abalar. Molhou o seu rostinho, molhou a barriguinha, molhou o seu pezinho, molhou todo o copinho desse que eu vou te chugar. Molhou o seu rostinho, molhou a barriguinha, molhou o seu pezinho, molhou todo o copinho desse que eu vou te chugar. Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu o trevo meu, quer me separar. Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu o trevo meu. Capitão mandou, o mar disse senhor. Capitão mandou, o mar disse senhor. Capitão mandou, o mar disse senhor. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Eu já falei.